estava lutando para permanecer. Encontrei Jesus Cristo, ele veio me socorrer. Recebi grande força que do alto desceu. Vieram me falar que Satanás correu. Glorifico ao Senhor por mais uma vitória que ele me concedeu. Dei um grito de glória, ele estremeceu. Vieram me falar que o vencedor